Policiais militares descaracterizados em patrulhamento pela região do Jardim Jupira perceberam um adolescente de 16 anos comercializando em via pública tabletes de maconha, pesando aproximadamente 10 gramas cada. Foi localizado próximo ao adolescente mais uma certa quantidade da droga. Feita então a apreensão do adolescente e do entorpecente. Nesse momento, familiares acabaram provocando um tumulto generalizado. Quem nos dá detalhes desta situação é o soldado Xavier, do Grupo Tático do 14º BPM. Esse tumulto aí se iniciou após a equipe do policiamento velado nosso identificar um menor vendendo droga ali no início da favela do Jupira. Foi feita abordagem nele e aí populares aí tentaram impedir que fosse feita a detenção desse menor. Quantas pessoas foram detidas? Foi detido em torno de 6 pessoas, com o menor 7. Né? Vai ficar apreendido somente o menor? A princípio só o menor. Vamos ver o que o delegado vai determinar em relação aos outros, porque antes de nós chegarmos lá, alguns deles tinham agredido os policiais já, com chutes e pontapés, né? Inclusive um está com uma marca de uma correntada nas costas ali. Aí foram encaminhados todos aqui para a sexta para ver qual que vai ser a providência que o delegado vai tomar. Tudo parente? Todos parentes, todos parentes. O grupo tático havia acabado de fazer a apreensão de um menor ali na mesma situação, né? Tráfico de drogas. Justamente, tráfico de drogas ali. E retornando, nós iríamos fazer uma outra abordagem ali, o policiamento velado se antecipou e acabou por pegar esses menores ali, efetuando o tráfico de drogas ali. Das 8 pessoas levadas à delegacia, os 7 maiores foram ouvidos em termos circunstanciado e liberados. Já o menor foi encaminhado à delegacia especial do adolescente e, na sequência, para o Sense de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.